Lloyd Price, Personality. Whoa, whoa, over and over, I tried to prove my love to you. Over and over, now what more can I do? Over and over, my friends say I'm a fool. But oh, over and over, I'll be a fool for you. 'Cause you've got personality. Walk. Dupla americana formada pelos irmãos Isaac Donald Everly e Phil Everly. Nascidos em Kentucky, Don e Phil cresceram dentro de uma família de músicos. Seu pai, Ike Everly, foi considerado um autêntico guitarrista da música americana e, junto com sua esposa Margaret Everly, cantavam o estilo country na cidade de Kentucky. Desde o início dos anos 50, eles começaram a trabalhar com seus pais na famosa estação de rádio KMA, em Iowa. Em fevereiro de 57, Don e Phil gravaram pela primeira vez, pela K-Dance Records, a música Bye Bye Love. Everly Brothers, All I Have to Do is Dream. That I could die, I love you so. why whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Candy Heat, let's work together. Say, look here, we'd like to do a song for you that was a hit record for this band in 1970. We'd like to dedicate it to the late Bob DeBaere Hyatt. It's been referred to as the Hippie National Anthem. It's called Let's Work Together. Night and Pipes, I've Got to Use My Imagination. I really Yahoo! Agora é a hora da música country. Texas Rangers Group, The Good, The Bad and The Ugly. Lonely Days, entretanto, mostrou como eles poderiam trabalhar juntos, como um grupo. Em seu álbum seguinte, Trafalgar, o processo de reconciliação continuava. Os Bee Gees finalmente alcançaram o topo das paradas de sucesso com How Can You Mend a Broken Heart. O sucesso desse clássico mostrou aos irmãos Gibb como eles eram mais bem-sucedidos como um grupo do que como solistas. No álbum de 72, The One It May Concert, os Bee Gees começaram a tocar um estilo de leves baladas. Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? 1971. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can

Respect Young Hertz Humphrey. Yeah. Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. A carreira do Moody Blues pode ser separada em duas fases, de 64 a 66, quando era uma banda de rhythm and blues, e a partir de 67, ano em que se tornou um dos dinossauros do rock, aderindo aos arranjos orquestrados e melosos. A formação original, com Danny Lane, vocais, guitarra e gaita, Mike Pinder, piano e teclado, Roy Thomas, vocais, flauta e gaita, Grimmy Edge, bateria, e Clint Warwick, baixo, reuniu-se em Birmingham, Inglaterra, em 64. No mesmo ano, a banda gravou uma série de singles, Go Now, um cover de Bess Banks, Stop e Let Me Go, Moody Blues, Talking Out of Turn. Thank you. Harper Wons, Him. 1980. Like just exactly how we once were. It's goodbye to he and I, back to me and her. Without him, him, him, what's she gonna do about him? She's gonna have to do without him, or do without me, me, me. And no one gets to get it for a free. Time for me to make the girl see. It's me or John Mayer, St. Patrick's Day. 2001. Look around at all the beautiful houses. just like you and me. No one wants to be alone at Christmas time. Come January, we're frozen inside, making new resolutions under at times. February, won't you be my Valentine? And if our always is all that we gave, and we someday take that away, I'll be alright if it was just till St. Patrick's Day. Samantha Mumba, gotta tell you. 2000. Estamos chegando ao final desta edição. Esperamos tê-lo agradado.